Ei, sou eu quem telefona sempre pra você. E você nem parece perceber. Ei, sou eu quem manda bilhetinho de amor. Quero te dar carinho e calor. Ei, sou eu quem passa sempre em seu trabalho. Tenho tanto cuidado com você, estou apaixonado. Vem, vem mostrar um pouquinho de carinho também. Tô sozinho nessa calçada sem ninguém, esperando você passar por mim. Vem, vem mostrar que me ama tanto também. Estou sozinho nessa chuva sem ninguém, esperando você passar sempre por mim. Esperando você passar sempre por mim. E sou eu quem fica triste sempre ao te ver, quando outro rapaz deixa você. E sou eu quem manda recadinho de amor. Peço, corresponda-me, por favor. E sou eu quem passa sempre em seu trabalho. Tenho tanto cuidado com você, estou apaixonado. Vem, vem mostrar um pouquinho de carinho também. Tô sozinho nessa calçada sem ninguém, esperando você passar por mim. Vem, vem mostrar que me ama tanto também. Tô sozinho nessa chuva. Você passar sempre por mim. Esperando você passar sempre por mim. Esperando você passar sempre por mim.